No tempo presente, aquilo que Deus nos pede a cada um de nós é que assuma a vida, que tenha a coragem de viver. Os antigos, nomeadamente na Idade Média e muito tempo depois na Igreja, estiveram sempre à espera que Deus resolvesse as dificuldades com milagres. A verdade é que ninguém poderá dizer ou afirmar categoricamente que Deus não pode fazer milagres. Deus faz milagres. Mas não é essa a maneira habitual de Deus proceder. A maneira habitual de Deus proceder é aquela que usou para com Jesus. Nós acreditamos que o Pai nos enviou o seu Filho Jesus. E Deus sabe também que este mundo que nos deu é extremamente duro e achou que já agora valia a pena experimentar. E na pessoa do Filho atreve-se a experimentar aquilo que nos é pedido. Um tipo de fidelidade que muitas vezes acaba na cruz. E além disso, o Pai e o Filho enviaram-nos o Espírito Santo. E está prometido que o Espírito Santo ajuda-nos a sermos capazes de acreditar, sermos capazes de viver a fé em fidelidade. A interpretação mais óbvia dos Evangelhos é a de que o Espírito Santo é dado a todos os cristãos. Ora bem, as teologias, sobretudo a partir do século XIII, têm aí uma maneira de construir a Igreja que me parece extremamente perigosa. Imaginam, e eu creio quando era pequenino, pensava assim, que Deus Nosso Senhor Jesus Cristo tem como lugar tenente na Terra o Papa e lhe diz, não sei se todos os dias, 38 dias, o que é que quer que ele faça. O Papa tem como lugar tenente os bispos e diz-lhes o que é que quer que eles façam. Os bispos dizem aos padres e os cristãos obedecem. Ora bem, mas isto significa que pomos de lado o Espírito Santo. Ou então que o Espírito Santo se limita a repetir aquilo que Jesus diz ao Papa. Penso que é uma perspectiva muito errada e que pesou na Igreja. Sem dúvida que eu não quero acabar com a hierarquia da Igreja, não quero acabar com a missão do Papa e dos Bispos. Agora, penso que uma Igreja animada pelo Espírito Santo, em cada cristão animado pelo Espírito Santo, se atreve a pensar, se atreve a amar, se atreve a caminhos novos e aceita que os Bispos e o Papa eventualmente o corrijam, eu diria que era isto a verdade. Eu durante muito tempo tive a sensação que o ideal da Igreja, que o ideal dos bispos era que ninguém fizesse ondas, que ninguém pensasse. Eles sabiam tudo e nós, se tivéssemos juízo, não aborrecíamos ninguém. Ora bem, eu gostaria que isto que a mim parece em limites da teologia medieval não ficasse para os nossos tempos. Em todo caso, a Idade Média tem revelações esplêndidas, tem realmente grandes sínteses, seguem a Bíblia demasiado à letra e seguem os autores antigos demasiado à letra. Por exemplo, quando querem compreender as coisas criadas, sonhamos as estrelas e os planetas. Em vez de olhar e em vez de fazer medidas, leem Aristóteles e tentam fazer grandes sínteses em nome de princípios supostamente verdadeiros. Isso é evidentemente um limite. Como quer que seja, a arte medieval é esplêndida, como quer que seja, há obras da literatura muito importantes, como quer que seja, há uma espiritualidade na Igreja de grande valor e houve muito ao longo da Idade Média. Não há uma espiritualidade única, a Igreja amadurece, a Igreja aceita o impulso do Espírito Santo, e desde os padres do deserto e passando pelo São Bento e pelos beneditinos e depois por Cister, e passando a seguir pelas ordens mendicantes, franciscanos e dominicanos, há um perpétuo rejuvenescer da Igreja. A Idade Média é um tempo grande, eu não queria ficar só numa perspectiva negativa. Creio que temos coisas a aprender, mas há aqueles limites que eu gostaria de não retomar. E vem depois os tempos modernos. Os tempos modernos são preparados por transformações económicas, no norte da Itália, no final do século XIII. A seguir aparece o capitalismo. Até essa altura a Igreja tinha proibido que se emprestasse dinheiro a juros, estou pecado mortal. Como consequência, os banqueiros eram só judeus. Agora, na Itália, há um conjunto de homens que se atreve a criar a economia moderna, que tem como base o capital e o juro. E a Igreja acaba por ceder. Depois há uma explosão da boa literatura. No final da Idade Média, o Dante, e depois já nos temos modernos com Arco, Boccaccio e por aí adiante. Depois há a crítica histórica, e há nomeadamente a crítica da Bíblia. Começa-se a perceber que a Bíblia não pode ser lida à letra. e à crítica da autoridade da Igreja. Então, o homem dos tempos modernos quer ser livre, quer ser feliz, quer ser autónomo. E começa a compreender que tem estado demasiado aperreado. A Igreja não entendeu. Eu penso que uma Igreja muito boa seria aquela que fosse à frente deste sonho e que libertasse os homens antes de eles começarem a ter zangas, mas não foi bem isso que aconteceu. Como isso não aconteceu, veio a Reforma Protestante. Em relação à Reforma Protestante, só eu não quero fazer história, quero só pegar nos acontecimentos que me parece que nos dão algumas lições. É evidente que há culpas dos dois lados. Para já, no tempo do Lutero, o Papa era o Leão X, que era filho do Lourenço de Médicis, tinha sido feito cardeal aos 13 anos e Papa aos 37, que era um homem que vivia para a cultura. Não consta que ele tivesse uma vida irregular, como, por exemplo, Alexandre VII. Em todo caso, é um homem que vivia para fazer de Roma uma grande cidade, que gostava de caçadas e de festas, e, pura e simplesmente, não entendeu nada da Reforma. Depois teve aquela coisa desagradável para acabar. O Vaticano resolveu que dava indulgências a quem desse dinheiro e pôs um pregador a falar. Bom, e foi isso que fez que o Lutero sangasse. Eu penso que o Lutero, ao princípio, tinha carradas de razão. E depois penso que a perdeu na medida em que não percebeu que quebrar a Igreja, que é sempre uma coisa perigosa. E com um bocadinho de paciência, tentando quase que absolutamente dialogar, talvez pudesse possível chegar ao mesmo resultado.